E o uso da palavra comercial aqui não se trata de uma objeção. Foi uma tentativa de se falar com um público um pouco mais amplo. A faixa que vamos ouvir é um belo exemplo disso. Uga Uga parece ter sido pensada para as pistas de dança. Vamos conferir. Me domina. Ouvimos Uga Uga. O ouvinte mais atento pôde perceber a voz peculiar da cantora TT Espíndola nos backing vocals. Aproveito a oportunidade então para resgatar uma outra música que fez parte da trilha sonora do filme Cidade Oculta, dirigido por Chico Botelho em 1986, e filme do qual o Arrigo Barnabé interpretava, aliás, o protagonista principal. Pô, Amar é Importante, a música poderia muito bem estar no álbum Suspeito. Vamos ouvir. Oh. Para encerrar este podcast especial sobre Arrigo Barnabé e o álbum Suspeito, toco na sequência Tchau Trouxa, que nada mais é do que a música Suspeito retrabalhada em forma de uma vinheta de encerramento. Fico por aqui, espero que os ouvintes tenham gostado. Abraços a todos e tchau! Tem medo.